Vinde, ó cristãos, regozijai-vos, o Senhor não tardará. Já vem o glorioso dia em que Cristo voltará. Ó dia triunfal de Cristo, quando lá do céu descer, todos juntos jubilosos vamos o Senhor a receber. Vinde, ó cristãos, regozijai-vos, o Senhor não tardará. Já vem o glorioso dia em que Cristo voltará. Com multidão inumerável sobre as nuvens Ele vem, e entraremos com Jesus na glória além. Ó dia triunfal de Cristo, quando lá do céu descer, todos juntos jubilosos vamos o Senhor a receber. Vinde, ó cristãos, regozijai-vos, o Senhor não tardará. Já vem o glorioso dia em que Cristo voltará. Será glorificado nos remidos o Senhor, e o mundo inteiro admirará seu poder e seu amor. Ó dia triunfal de Cristo, quando lá do céu descer, todos juntos jubilosos vamos o Senhor a receber. Vinde, ó cristãos, regozijai-vos, o Senhor não tardará. Já vem o glorioso dia em que Cristo